Quero perceber no brilho dos teus olhos desejos de se entregar e poder sentir a fúria dos teus braços na ânsia de me abraçar. Quero ter em minha pele o teu perfume, pedindo pra conduzir minhas mãos em cada palmo do teu corpo e aos poucos te descobrir. Quero ser o pensamento teu, misturar o teu suor no meu e viver um só momento com você. Quero ser teu grito de paixão, quero ser teu próprio coração e sentir ao mesmo tempo teu prazer. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer. Quero ter o teu sabor em minha boca, tão louca pra te envolver. Apagar os teus cabelos com ternura, tentando te enlouquecer. Quero te banhar inteira com meus beijos, sem medo de te cansar. Quero ouvir o teu lamento apaixonado, pedindo pra eu não parar. Quero ser o pensamento teu, misturar o teu suor no meu e viver um só momento com você. Quero ser teu grito de paixão, quero ser teu próprio coração e sentir ao mesmo tempo teu prazer. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor. Quero te fazer amor.